Aliás, o primeiro quadrinho da Tartarugas Ninja que saiu, ele na real era um quadrinho que não era muito sério, assim, ele era meio zoadão, sabe? E era extremamente violento, pá. Os tartarugas eram todos uns pau no cu, assim, era bem. eu vi um pouco desse processo aí, cara. Das Tartarugas Ninja, da criação do quadrinho. Aham. Eu não, essa versão original do Tartarugas Ninja, eu não sei se tu acha hoje em dia ainda, né, pra vender, mas na internet talvez eu tu acho, ache. Eu acho. Pô, que não, nem não. Tem, cara. Era muito pesado, né, cara? Na tiragem, tipo, praticamente artesanal, cara, o bagulho. E a parada era muito punk, cara. Cara, eu me lembro que uma vez eu vi uma matéria que eles falavam até de onde é inspirado, que é inspirado de uma graphic novel aí, que é bem violenta também. Não sei se é uma graphic novel do Wolverine ou se é uma parada nada a ver, eu não lembro. Aí os malucos viram, se amarraram e, pô, vamos fazer uma parada zoada. Aí, tipo, tiveram a ideia de fazer com tartaruga e fizeram. Aí parece que os malucos de uma dessas... essas marcas de brinquedo, né? Gostaram da ideia, pô, isso aí vende. Só que aí falam, pô, mas faz agora mais... Mais amigáveis. Mais amigáveis. Mais amigável, então. Mais amigável. Mais fofinhas. É. Coloridas e... Coloridas. Pode crer. E falando cowabunga comendo pizza. É, eu acho que as Tartarugas Ninja tem que ser um negócio meio cômico, assim. E pra mim, pelo menos, eu não acompanhei os quadrinhos, claro, mas... Sei lá, quem viu os filmes, cara, qualquer coisa mais séria que aquilo... Praticamente ninguém acompanhou os quadrinhos, cara. Então, mas aí justamente assim, ó, qualquer coisa mais séria que os filmes já tá palha, já. É, acho que não tem muita... Porra, Tartarugas Ninjas, cara. Não tem como ser uma parada séria, né, cara? Eu tô acompanhando os quadrinhos que estão saindo agora, sabe? De uma editora gringa que eu não lembro o nome. Mas estão muito bons, cara. Mas tá se comprando aonde? Tá se comprando pela internet ou na banca mesmo? Não, na revisteira mesmo. Pode crer. Pô, eu tô acompanhando esses novíssimos X-Men, cara. Eu vi a sinopse, eu falei, cara, isso é muito escroto, eu tenho que ver isso. E eu tô vendo, eu fui ver e achei maneiro, cara. Que os caras fizeram aquele X-Men First Class, que foi, sim, uma minissériezinha, né? Tipo, dos X-Men lá no passado mesmo. Aí agora eles meio que juntaram o mundo. O Fera trouxe... Usou um bagulho lá de voltar no tempo e trouxe os X-Men originais pro presente. Aí, maneiraço, tipo, o Ciclope encontrou com o pai dele, né, que é um pirata espacial e tal, e foi pro espaço. Que massa, cara. O Império Shi'ar veio atrás da Jean, porque, porra, é a Fênix, né? O Ciclope do presente quase que praticou pedofilia com a Jean. Nossa Senhora. Que ele viu a Jean e ficou assim, meu Deus, pirou. A Jean, novinha, cara, tudo, cara, em cima, não sei o que lá. Tudo em cima. Meu Deus, cara. E a Jean não controlando e lendo tudo que todo mundo tava falando, né? Todo mundo querendo pegar ela. Ela ficava, caralho, não consigo parar de ver isso, meu Deus. Imagina que inferno, cara. Né? Pois é, cara, mas é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Cara, tem uma história que o Wolverine trocava de consciência com o Peter Parker, não tinha? Tem. Que... Caralho, meu. Sério? Que daí ele comia ruivinha lá. Sim, a Mary Jane. Tanto que as últimas agora do Homem-Aranha também, né? O Dr. Octopus trocou de lugar com o Peter Parker. Não, sim. Teve um esquema que, na verdade, não foi bem trocar. Tipo, eles, na verdade, se tornaram uma consciência só. Isso aí fudeu com a história. Ah, do... sim. É um negócio bizarro. Agora ele é um Homem-Aranha, ele tá lá todo tipo, ah, eu sou legal, vou salvar. Não, foda-se, vocês são um vilão do caralho, eu vou foder todo mundo. Ah, não, eu sou legal. Tá, mas tá muito... Cara, mas essa revista do Wolverine, cara, foi uma comédia, cara. Eu ria muito. Thank you. Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 30. E hoje a gente vai conversar sobre os jogos dos super-heróis, heróis e videogames. Eu sou João Vicente. Eu sou o André e só. Eu sou o Raulzito, melhor Batman é o de Super Nintendo. Eu sou o Luiz Ventura e só dois. Eu sou o Jonas e Homem-Aranha, lógico, melhor no Super Nintendo. Até parece, eu sou o Leonardo Ocanha e eu aluguei o jogo do Superman pro 64. Nossa senhora. Vai embora da América, cara. Então tá, pessoal, então a gente vai seguir com essa conversa falando sobre os jogos que foram inspirados pelos super-heróis, principalmente dos quadrinhos e hoje em dia também muito pelos filmes que estão bem famosos aí, os filmes sobre os super-heróis no cinema. Então vamos lá, pessoal, para o nosso primeiro bloco. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai conversar sobre aqueles que a gente considera os melhores jogos, os bons jogos de super-herói, porque tem alguns que não mereciam nem ser citados, né? Mas eles vão ter um bloco só pra eles lá no final, ou né, depois desse aqui. Então, a gente pode começar falando sobre os jogos que a gente tem recordação, sobre os jogos que a gente gostava mais de super-heróis. Quem é que quer começar aí? Então, eu vou começar falando do Maximum Carnage, dos Homem-Aranha, do Super Nintendo. Teve no Super Nintendo e no Mega Drive. Ele saiu em 94. E foi bem uma época que eu tava começando a sair em São Paulo pra comprar a história em quadrinhos, tá ligado? Só que lógico, eu fui ver esse jogo tipo uns 4, 5 anos depois. Porque nessa época eu tinha o Master System ainda, né? Novidade. Mas enfim. E eu achei que inovou pra caramba, cara, o Homem-Aranha e o Maximum Carnage pelo fato de realmente pegar e misturar o quadrinho e o game. Misturar as duas mídias, porque as animações todas eram feitas com as histórias em quadrinhos, né? Então cada passagem de fase para continuar contando a história aparecia a história em quadrinhos certinho. Pô, e o nível de dificuldade do jogo era muito foda, cara. Eu acho também que foi um jogo que acompanhou uma saga que foi famosa na época, né? Que eu também li Maximum Carnage e tal. Eu tenho a revista ainda e, porra, é exatamente essa sensação que o Jonas falou, da gente tá lendo a história e, pá, saiu o jogo e tal, e tinha os mesmos quadros da revista, então isso aí era bem legal, né? E, tipo, foi numa época que do Homem-Aranha tava muito em alta aquela questão do Venom, do Carnificina, desses personagens que eram, porra, eram vilões os mais punks que tinham na da história em quadrinho do Homem-Aranha, pra mim foram os dois, o Venom e o Carnificina, cara, e marcou muito nessa época. É que o Venom, na verdade, tipo, eu acompanho o Homem-Aranha desde pequeno, meu aniversário de um ano foi dessa porra. O Venom, eu acho que ele é mais um anti-herói do que um vilão, e isso há muitos anos, porque ele é um anti-herói que, ele, na verdade, tem os interesses parecidos com o do Homem-Aranha. Quem é totalmente caótico e aleatório era o Carnificina, que esse só queria foder a bagaça toda. É, porque o Venom é um cara... O cara não é mal, né, o cara que é o Venom. O Carnificina é um assassino serial, o maluco que tá no Carnificina. É. Sim, tanto que ele mata a própria mãe, né? Caralho, ele matou um cachorro com a furadeira. Eu lembro que esse jogo é difícil pra caralho. Sim. É. Sim, era muito foda. Não, o massa desse jogo é que tinha uns negócios, tipo, eu joguei no Mega, que era bem melhor que a versão do Super Nintendo. E começou. Vai te ferrar, Loki. Vai te ferrar. E eu sei que tinha umas coisas massas. Parece que xingou o Jonas, tá ligado? Não xingou o videogame. É melhor porque como não tem capacidade de botar muito sprite ao mesmo tempo na tela, ficava mais fácil. É verdade. Isso é o que diz um fanboy, vamos, né? Mas eu lembro que tinha uns negócios legais. O Jonas é o criador do Super Nintendo, porque ele fica sempre puto com o cara. Observação, né? O cara defende com unhas e dentes o Sonic Boom, mas o melhor game é o SNES, né? Não sei o que. Unhas e dentes? Eu não falei nada, cara. Cara, não, eu sei que o... Assim, das outras edições, tá. Eu sempre defendo o Sonic. Foco, seus viados. Ó, tinha umas coisas legais no Maximum Carnage, assim, que era, por exemplo, crossover com outras partes da história da Marvel. Por exemplo, tinha cenas que aparecia lá pra ajudar a Gata Negra, aparecia o Quarteto Fantástico, sabe? O Doutor Destino, isso era muito massa. Cara, eu posso estar falando merda, mas dava pra você andar na parede, não dava? Dava pra andar na parede, subir. Isso era maneiro pra caralho, mas é isso mesmo. Pô, e outra coisa. E esse jogo, ele tinha um cartucho vermelho, não tinha? Isso, cartucho vermelhão. E outra coisa, dava pra jogar com ele Venom, do né? Do mal. Sim, sim. A pilha era poder jogar com Venom. Na cara, verdade, dava pra jogar com Venom na segunda, eu acho, no, porque esse jogo teve uma continuação que era bem ruim graficamente, bem fraquinho. Mas os bonecos. Não, a continuação tu joga com Venom e com Carnificina, se não me engano. Que é o eu acho que no primeiro já dava. Coisa. Já dava nesse jogar primeiro. Com... Oh, nesse primeiro dá, pô. Nesse primeiro eu tava vendo gameplay, na segunda fase, terceira, já dava pra jogar com Venom já, cara. Sim. Tá, sim. É verdade, não lembrava, mas eu sei que... No iniciozinho da fase até aparece aquela barata lá, que é do Venom, e, tipo, mostrando que vai começar com ele. Assim. Tipo, sim, mostra só o símbolozinho do personagem. Tá? Falou, é verdade, dele, né? É, mas eu sei que no segundo dava pra jogar em dois ao mesmo tempo, e o segundo foi... O gráfico era bem mais feio, assim, era bem... É. Ficou um negócio meio estilizado, parecia uns saturado bonequinhos. Saturado pra caramba as cores, né? Sim, sim. No primeiro tinha aquela coisa, tu via os vilões clássicos do Homem-Aranha, fazia essas misturebas de coisa, jogava com o Venom, que todo mundo sempre gostava do Venom, não tinha como. Então, pô, massa pra caramba. Alguém conseguiu fechar esse jogo, cara? Não. Cara, até hoje eu não fechei esse jogo, cara. Muito difícil. Acho que nem salvando o stage dá pra fechar. Aí dá. Cara, é muito difícil, cara. Eu me lembro que eu pegava e, tipo, vários jogos da minha infância que eram assim, sabe, de luta, eu fechei com correndo e voadora. Correndo e voadora, tá ligado? Assim foi. Sério, Peace Keepers, cara, que eu não conseguia fechar quando eu era pequeno nem a pau, foi o jogo inteiro voadora. Correndo voadora, tá ligado? Até o Final Fight, quando eu jogava mais no hard, assim, era correndo voadora. Toda a vida vinha, corria e matava vários na pilha. E o Homem-Aranha não tinha como fazer isso, cara. Era um saco, cara. Sempre rolava um golpezinho de um cara por trás, assim. Sim. E te quebrava, tá ligado? Te matava ali. E, cara, só citando mais uma coisa ali do Carnificina, cara. Carnificina é tão foda que o hospedeiro dele... Teve um quadrinho lá que eu tava lendo que o simbionte do Carnificina não podia ficar longe do hospedeiro dele, cara, que ele tava com uma doença assim terminal, e pra ele continuar vivo ele tinha que ter o simbionte do Carnificina junto com ele, cara. Não sei se vocês passaram por essa parte no quadrinho também, mas só pra citar do quanto era, cara, foda. Eu sei muito da história do Homem-Aranha pelo seriado que passava, o desenho animado que eu via na Fox Kids. Pode crer. Aquela série animada da década de 90, aquilo é muito bom. É muito bom, cara. Aquele desenho era foda. Cara, o Carnificina lá, que era o Kletus era completamente louco. Eu sei que o próprio, a simbiota dele, na verdade, era um pedacinho do simbionte do Venom misturado com sangue. Isso já é um negócio massa pra caralho. É, ele tipo, ele meio que se reproduziu assim, né? Ele fez um brotamento ali e fez o Carnificina. Ele é uma planta, tá ligado? É, tipo isso. Então, esse jogo aí também foi um dos que a gente vai falar, provavelmente foi o que eu mais joguei. E lembro bastante dele e tal. E vocês falaram ali da questão dele ter câncer ou não, e que o Jonas comentou, realmente, eu lembro dessas histórias aí, agora não com exatidão, mas realmente ele tinha o Venom que tinha que usar o simbionte porque não, ele tinha... Carnificina. Ah, tá, o Carnificina, é verdade. Era uma história bem amarrada, tanto do Venom quanto do Carnificina e do Homem-Aranha, assim, sabe? Pô, naquela época o quadrinho tava desossando, né, cara? A capa do quadrinho que tinha um especial lá do Carnificina, por exemplo, pô... Correu aí muito tempo aí. É porque foi a época do Todd McFarlane, né, cara? Justamente, foi a época do Todd McFarlane. Cara, já que a gente tá falando do Super Nintendo ali da década de 90, deixa eu citar ali, então... Dois jogos que me marcaram bastante naquela época ali, que é o X-Men Mutant Apocalypse e o Adventures of Batman e Robin, né? E os dois jogos, eles eram inspirados nas séries animadas desses personagens, né? E, pô, esse desenho do Batman ali, ele... Muito bom, né? Tão bom quanto o do Homem-Aranha que a gente tava falando agora. Talvez melhor, né? Sei lá. Não, maravilhoso. E esses desenhos, eles definiram, assim, esses heróis pra nossa geração, né, cara? Pô, o Batman, pra mim, falava Batman era o Batman do desenho, tá ligado? Totalmente. O desenho foi tão foda que eles pegaram os personagens e levaram pro quadrinho, cara. Só uma coisa, cara. Eu colei um vídeo ali pra galera, YouTube ali. Dê uma olhada. É o mesmo nome de jogo, só que o jogo é levemente diferente. Dá uma olhada. É que um era de Mega, o outro era de Super Nintendo, né? É isso, né? Que eu tava falando. Cara, Raul, já vou te fazer a pergunta sagrada já. Tu conseguiu não, fechar tá falando... esse jogo? Foda, não, né? Cara? Não consegui fechar os jogos. Cara, pô, na época... E resgatar pra tentar fechar, cara, porque é um jogo muito foda, cara. Mas eles... Esses aqui do Batman, do Batman e Robin, do Mega e do NES, eles são diferentes? Porque, se não me engano, eles eram iguais? Não, são eles muito eram... diferentes, cara. Não, olha, são o vídeo. Diferentes, cara. São diferentes. Completamente diferentes. Por isso que eu até fiquei confuso, assim, porque os bonecos do... Não sei se esse é do Mega Drive, mas eles são bem menores e... Sim. Tá. Eles... E a ação é mais sim. intensa, cara, do Mega Drive. É bem mais intensa, eles ficam tacando... Tá, eu sabia, eu não lembrava da versão do Super Nintendo. Eu não lembrava da versão do Super Nintendo porque eu não tinha jogado, mas assim, o do Super Nintendo ele tinha aqueles bonecos maior e ele era um negócio assim, parecia um Metroidvania. É, e o mas do Mega... plataforma. É. E o do Mega Drive ele era uma cruza de plataforma com Bullet Hell maravilhoso, um jogaço. Pô, eu joguei muito esse do Mega Drive, eu gostava pra caralho. Porra. Eu joguei bastante também, vou assumir que... E nessa época olha eu tava jogando na casa do meu primo só. E eu joguei bastante esse game aí. Pô, era um jogaço, vai dizer, cara. Porra. Era um jogaço e era muito difícil, cara. Era muito tiro pra tudo quanto é lado, cara. Ah, cara. Tinha esse que o André tava falando, desculpa interromper de novo, Raul. Tinha os power-ups nos ataques deles, né? Se lembra? Do Mega Drive ou do. Do Mega Drive, esse que tu tava falando. Ah, tá, sim, era animal, era como o Aloysio tava falando ali, era meio beat'em up com bullet tipo hell. Contra, com... né, cara? Tem fase aqui que é o Batman, tipo, que é o bate, sei lá o que, bate avião ali, e é um jogo de tiro, literalmente, assim, propriamente dito. É, mas assim, leva o mesmo nome, mas os jogos são bem, bem diferentes mesmo. Os menus, tudo, assim, o life, que é o jeito que é colocado. O de Mega Drive era meio que mais uma pira de fazer multiplayer, assim, né? É, porque ele era dois player na tela e tinha esse negócio, era como se fosse um jogo de nave mesmo. Uhum. O de Super Nintendo eu não lembro se dava pra jogar em dois ao mesmo tempo, assim. Mas eu joguei mais o Super Nintendo, eu não conheci o de Mega Drive, né? E pô, ele era muito bonito, o gráfico dele era muito próximo do que era o desenho mesmo, né, cara? Sim. É, tu vê o Batman correndo aqui, tá perfeitinho, né, cara? Aham, e a jogabilidade dele era muito legal, sabe? Tu praticamente se sentiu o Batman do desenho, sabe? É, praticamente o Arkham Asylum, assim, igualzinho. Sabe que nesse desenho que começou a dublagem do Mark Hamill, que é o nosso Luke Skywalker, foi lá que ele começou a dublar o Coringa. Faz tempo, hein, caralho. Pô, se falar, esse de Super Nintendo, cara, ele é bom até hoje, cara. Eu fui conhecer ele, tipo, relativamente pouco tempo, porque eu nem sabia que existia. Eu fui conhecer ele, acho que num downloading que teve na época do primeiro Batman da série Arkham, eles fizeram um downloading só com os jogos do Batman, saca? Aí falaram desse Batman Super Nintendo, eu falei, pô, nunca ouvi falar dessa porra, vou ver. Tipo, eu joguei, foi 2008, 2009, pô, e era bom, cara, ainda. Tipo... Sabe que esse jogo ele tinha uma parada foda, assim, que cada fase tinha um chefão que era um dos inimigos clássicos do Batman, né? Sim. E a segunda fase, o inimigo era venenosa e todas as personagens que apareciam eram mulheres, né? Só que não dava pra tu bater nas mulheres com o Batman, não dava pra tu dar soco nelas, tá ligado? Então tu tinha que, tipo, usar o teu bumerangue pra deixar elas paralisadas e desviando e tal, era bem difícil, né? Por quê, né? Que besteira. Pô. Não, zoeira. Caralho. Bem legal ter colocado isso na jogabilidade, né? Diferente de Streets of the Rage, que tu chega dando porrada nas mulheres e uns belos pra caralho. Não, cara, mas é traveco, você não escutou a declaração final, do cara. No Final Fight. Pode bater. É traveco? No Final Fight era traveco. Ah, é Final Fight, pode crer. Pô, não. Ó, eu gravei essa frase, hein? Ah, é traveco, pode bater. É claro, porque bater em travesti é ok, né? É, pô, bater em travesti não, pode. Não, eu acho que... Não, mas olha só, eu vi um cara que ele fez um vídeo de uns 20 minutos que ele falava sobre o sexo da Poison no Final Fight, né, cara? E a Poison é um travesti mesmo, só que É, só que a Roxy, que é a color swap dela, né, que tinha cabelo vermelho, não era, era uma mulher, então tu batia em eu mulheres e travestis. É um color, ele é um color swap, só que não é... É um... Ah, tá, é porque, é um color ela, swap, é porque ela é, um ela é do Final também. Fight, né? É um gender swap também, né? Então, no Final Fight, tu bate em mulheres, homens e travestis. Tu bate em todo Batman, mundo, basicamente. Então não bate mulher. Não, ah, o Batman no é um cara legal. Bate dar tapinhas em garotos, mas mulher não bate. No Streets of Rage era mulher também, aquelas minas de chicote, sim. Não sei se vocês lembram. Mas tem um pô, era mó pena, cara... né? Que dava uma porrada, a mulher caía ajoelhada, ficava chorando. Não, e ela dava um berro agudo absurdo, todo... É. Não, mas tinha uns tudo, tudo que aquilo colocaram... que o Mega Drive permitia com... É, tinha um jogo que tinha cachorro pra bater, aí já é crueldade, traveca e mulher, tudo bem, mas cachorro, cara, não tem coração. Que horror, cara, puta que pariu. Alguém vai pensar que a gente tá falando sério aí, hein. Disclaimer, não estamos falando sério, tá? É André, pra que falar essas coisas, André? É errado bater em mulheres, travestis, cachorros e homens. Sim. Por favor, não façam isso, ouvintes. Nem nos amiguinhos. Tá, mas peraí, se tu pegar um jogo desses aí e for jogar e tu não bater em ninguém, tu sabe o que acontece, né? Tu morre, cara. A vida é assim, cara. É melhor bater porrada, nos outros do que morrer, cara. Na vida a gente tem a polícia pra nos defender, cara. Não, no Streets of Rage também, que tu chamava o botão da polícia e ela jogava tiro de bazuca na galera. Imagina, cara, tem um cara assaltando minha casa, eu ligo 911, cai um míssil na minha casa. Imagina, ia ser foda, né, cara? Não, e, gente... legal se a polícia resolvesse que nem era no Streets of Rage 1, né? Que chamava o carro de polícia e ele metralhava todo mundo. Pô. Lançava uma bomba, né? É, lançava bazuca, sei lá. Um monte de coisa. Se eu sou ladrão, só ficar no meio, cara. Que o troço cai e faz um círculo. Só ficar no meio. Boa. Outro jogo ali da mesma época, mais ou menos, Batman e Robin, é o X-Men Mutant Apocalypse, que também foi baseado naquele desenho do X-Men dos anos 90, que era foda. Uhum. Quem vai editar aí, por favor, bota a musiquinha da abertura do desenho nessa parte, porque ela emociona até hoje, assim. Essa mesmo. Essa música é animal. Uhum. E... ele não era tão bom, eu acho, quanto o Batman e Robin como jogo, mas eu me diverti pra caralho com esse jogo. Só isso que eu ia falar. Não, a jogabilidade dele não era muito legal mesmo, não, mas, pô, dá pra jogar com vários personagens, né, então divertido. Não, ele tinha uma coisa legal na jogabilidade, é que os bonecos, eles tinham golpes especiais, como se fosse um jogo de luta, assim, sabe? Então tu tava com o Wolverine, fazia melô pra frente soco, sabe? É, Shoryuken, essas coisas assim. Mas sério? Aham. Caraca, mas ele, eu nunca fiz isso. É? Mas daí... Sério? Tu que mais graça. Caralho. Mas era um beat'em up, né? Aham. Uhum. Não, eu me lembro que assim, tinha umas paradas que você tinha que escolher o boneco certo pra cada fase. Porque, vamos supor, tinha uma fase lá que era muito fácil tu ir com o Fera, porque ele segurava nas paradas do teto. Saca? Isso eu achava maneiro também. Você tem que usar... E você, quando morria o boneco, tu não podia mais escolher ele. Uhum. Ah, isso eu achava muito foda, cara. Eu ficava putaço, cara. Que é tipo... Lá numa fase lá na frente tu ia precisar, bah, que eu podia usar o Ciclope, por exemplo, né? Que porra, já tá morto, que pena, cara. Que morreu, maldito. Bem assim, cara. Uhum. Pô, era maneiro isso, cara. Mas é outro jogo que eu nunca cheguei no final, cara, por causa da dificuldade. Ah, mas esses jogos dessa época eram bem difíceis. Eu cheguei a jogar um pouquinho daqueles, por exemplo, o Homem-Aranha teve baseado na série animada também, mas não foi um jogo particularmente marcante, tanto que não conheço ninguém que jogou. Teve aquele o primeiro Homem-Aranha e teve os primeiros X-Men de Mega Drive, que eles tinham aquela cara de jogo de 89 do Mega Drive, sabe? Aqueles sprites com uma paleta de cores bem limitadora. O Mega Drive pode dar um salto em desenvolvimento depois, mas aqueles jogos de primeira geração de Mega Drive dos X-Men estavam áudio meio ruim, jogabilidade boa, mas gráfico e áudio meio fuleiro, assim, não empolgava muito de jogar. E difíceis, também tinha essa história de escolher Gambit, Homem Homem-Fera, ou, eu não sei se tinha o Fera, mas eu sei que tinha o Gambit, o Wolverine e tal. Esses jogos, eles têm uma coisa de fazer esses especiais. No Super Nintendo, o Raul disse que tinha, no Mega não lembro, que veio, eu acho, daquele arcade. Tinha um arcade dos X-Men que dava pra jogar em 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. Era uma máquina com um monte de joystick, e que isso daí... Caralho, até hoje a galera... A zona. Não, mas a galera cata isso aí pra jogar no MAME até hoje, e é um negócio legal a gente fazer um gameplay disso aí e botar, porque dá pra jogar em 4, 5 ou 6, não lembro. Eu acho que era mais do que 4, porque 4 tinha os famosos jogos da Tartaruga Ninja, que eu vou falar depois, e o jogo dos Simpsons, que o cara jogava, juntava 4 na máquina, esse eu acho que era 5. Eu lembrei de um jogo do Mega Drive que eu joguei muito, acho que foi o jogo que eu mais joguei de super-herói, que chama X-Men Clone Wars do Mega. Nossa, esse então, é esse aí... Tava na minha fila, mas pode falar, André. Pô, esse jogo é muito legal, cara. Eu tava olhando um vídeo aqui, até fiquei em silêncio um tempo curtindo, assim, sabe? Ele começa numa fase de neve, assim, acho que a galera jogou aí, né? Cara, é esse aí que eu falava. Era esse aí que eu falava, que tinha então, um Gambit e tal. Esse daí... Ah, era já, esse aí. Tu ligava o cartucho, ele já começava direto na fase isso, com o herói aleatório, eu tava tentando entender se no vídeo aqui do... No vídeo que tá mostrando aqui de gameplay, era impressão minha ou era isso mesmo? Mas começa assim, aí logo que tu passa da primeira parte, aí ele que te dá uma chance de escolher, é isso? É isso mesmo. Aí rola a animação de abertura, né? E aí sim que realmente vão dizer que começa o jogo, tá ligado? Ali é pô, como esse se jogo, uma, esse uma jogo era. É bonitaço, cara. E ele é. Eu lembro que era difícil pra caralho também, pra variar. Mas eu joguei muito isso aqui, cara. Mas eu lembro que era muito difícil. Mais longe que eu cheguei, uma hora chegava o Magneto, comia teu cu, assim, era foda. Ah, tipo, nesse jogo aí, eu cheguei até a terceira fase, tá ligado? E eu tava vendo gameplay ali pra ver quais eram as fases seguintes, cara. Que eu sempre tive curiosidade pra saber quais eram as fases e não sabia. Pois é. E ele pega um códigozinho genético aqui que aumenta teu life. Cara, sim, muito massa esse exatamente. Jogo, cara. Puta e o que acontece? Coisa. Quando tu, tipo... O legal do jogo era tu te manter com o life sempre cheio, cara. Porque aí tu podia carregar os golpes e os golpes saíam mais fortes. Aí, tipo, se tu tava com o Wolverine, tu dava um golpe forte, ele cruzava a tela, tá ligado? Como se fosse... Nossa, caralho, cara. Era animal, cara. Nossa, Noturno, por exemplo, tu cruzava um pedação, assim, da tela, tá ligado? Quando é por isso... Cara, é só de ver esse... porque quando tu pega, tipo, um códigozinho genético na fase, pra quem não tá vendo, teu life meio que enche... E se tu passa de um certo limite, ele começa a ficar amarelinho e aí fica mais poderoso o teu golpe, né? Sim. Aí só de ver a barrinha amarelinha aqui me deu até uma felicidade, porque eu lembro tesão. Que quando eu conseguia, era muita alegria, assim, sabe? Tipo, o cara se sentia muito foda. Não, mas então, ele era um jogo muito bonito pra ser um jogo de Mega Drive de primeira geração. Eu ia falar, mas tudo não, bem. Não, vou te dizer, é realmente muito bonito, assim, parece até super... Não, Zé, não, cara, e tipo, tinha aquela personagem, cara, que pelo menos eu não era tão habituado a ver. Fui ver logo depois desse game, que é aquela Psylocke, sabe? Aham, sim. Cara, eu não era habituado porque a ver ela... nem no desenho. Porque ela não aparecia no desenho, né? É, isso. Psylocke. Daí ela exatamente. Tava no jogo, só que... É porque ela apareceu uma época desenho, cara, porque ela tinha num outro jogo a falar também e ela era um cara massa. Ela não, mas ela não aparecia muito, assim. Ela apareceu bem pouco. Ela era uma ladra e tal, que aparece pra roubar a parada do anjo, que também quase não apareceu no desenho. Uhum, aí, se eu não me engano, é pra introduzir a Moira. Alguma parada assim, mas não tem muita relevância. Mas a Psylocke é as personagens mais fodas, cara. É uma ninja de maiô que sempre dá voador de perna aberta, cara. Como é que e você pode não gostar dela? Tem um poder tipo de... maiô de perna aberta. E tipo, ela tem um poder psicológico, assim, né? Eu acho, né? Ela cria adagas psíquicas. Né? Não, o que acontece? Ela era psíquica normal, tipo a Jean. Quando ela... É que são três irmãos. É ela, o Capitão Britânia e um outro que eu não lembro o nome, que ele altera a realidade. Que ele é boladão, assim, tipo... Muito poderoso. E é vilão. Aí ele meio que mudou ela, cara. Ele fez ela virar... Ela era uma lourinha inglesa normal. Ele fez ela ficar naquela... Com aquela aparência de... oriental, saca? E os poderes dela mudaram, ela era uma psíquica, de entrar na mente dos outros e tal, e ela passou a ter, tipo, uma telecinese tátil que cria umas adagas lá, saca? E uma aura psíquica que protege ela. Aí ninguém pode entrar na mente dela. Isso é Psylocke? É, Psylocke, é. Aí ela teleporta, cria uma aura pra impedir as pessoas de atacar ela e cria umas adagas de energia lá. É tudo psiquismo. Pode crer. Mas ela não consegue mais entrar na mente dos outros e tal. Eu não sei como é que tá os poderes dela agora no quadrinho, porque eles ficam mudando toda hora. Mas eu me lembro que quando eu li na época do que só tinha uns não sei quantos, uma meia dúzia de mutantes aí, depois da que a Feiticeira Escarlate acabou com os mutantes, que ela tinha poder de ler a mente dos outros de novo, não sei porquê. Tá acompanhando ainda o quadrinho, cara? Eu parei de acompanhar na época da... Depois da Guerra Civil, cara, eu parei de acompanhar. Ah, vamos combinar. Eu li um pouquinho depois ainda. Ô, Aloysio, tu falou, só pra não esquecer, tu falou de um cara que alterava a realidade, uma coisa assim, né? Isso. Eu não lembro o nome dele, mas eu li revista com ele, que é mais ou menos da época da Guerra Civil, ou um pouco depois, que é tipo, ele altera a realidade pra aquilo que ele... tá querendo, assim, então, é tipo, no começo ele não conseguia perceber o que ele tava fazendo, né? Então, por exemplo, se ele queria, sei lá, se ele queria que alguém morresse, acontecia um acidente com o cara, sabe? Daí parecia que o cara tinha morrido de outra coisa, mas foi ele, é uma coisa assim, entendeu? Mas assim, hoje em dia, no quadrinho, ele tá escroto, saca? Ele é mau, ele faz as paradas de sacanagem, sim, ele é tipo um Loki, sabe? Mas é que eu li pouca coisa com ele, assim, eu não sei explicar muito bem, assim. É um nome comum, cara, o nome dele. Eu não lembro agora, mas é um nome comum. Não é um nome tipo de super-herói. É um nome comum. Mas não tô lembrado agora o nome da criatura, não. Tinha. Era bem... Pô, massa pra caramba. Altos personagens. Não, mas vamos combinar também que Marvel e DC e quadrinhos ocidentais em geral, eles não sabem mais o que inventam, né? Eles matam, trazem de volta, alterna, realidade paralela, e veio o cara do futuro, aí morre não sei quem de novo e volta. É uma putaria. Lembrei o nome do cara, Jamie. Jamie, tem um cara aqui que eu tava pensando em falar Jamie dele, Braddock. Que era o Cable. Ah, pode crer. Isso. Ah, o Cable é filho do Ciclope. É filho do Ciclope, do futuro alternativo, e ele tem os negócios de nanotecnologia, porque ele tem uma doença e as nanotecnologias. Esse Cable eu também me lembro, cara. No desenho ainda já passava ele. Sim, sim. Então, a gente tava falando de jogos de Mega Drive. O primeiro jogo de Mega Drive que eu joguei foi o Captain America The Avengers de Mega Drive, né? E porra, foi foda pra caramba, cara. Muito foda. Muito foda. Legal esse jogo. Cara, foi um dos primeiros contatos que eu tive com videogame, cara. Foi Sonic 2 e esse jogo. E, foi um dos primeiros contatos que o cara teve com voz digitalizada, que quando ligava o jogo aparecia The Avengers! Nossa, muito massa! Tinha o visão amarelo, cara, o visão diferente, porque no quadrinho o visão tava daquele jeito naquela época e tal. Aí era o Visão, o Gavião Arqueiro, o Capitão América e um outro que eu não tô lembrando agora. Homem de Ferro. É, Homem de Ferro. Aí tinha umas fases que era meio só com nave, assim, né? Sim, sim. Aí o Capitão América voava numa motinha e o Gavião Arqueiro também voava na motinha. Aí o Visão e o Homem de Ferro voavam, né? Então, pode crer. Era muito... a empresa que fez esse jogo foi a Data East. É a mesma empresa que fez o jogo de Robocop. Essa empresa, ela existe até hoje, Data East? A Data East eu acho que não. Ela fez também o Side Pocket, o melhor jogo de sinuca dessa geração. Nossa! Aí era bem lembrado. Melhor jogo de sinuca. Cara, da a melhor vida. Empresa. Melhor sem empresa palavras, do mundo, cara. Melhor oh, empresa joguei palavras. Isso muito, cara. Joguei muito isso. Caralho, Side Pocket, cara. Parabéns. Data East tinha que voltar, cara. Saudades, meu. Cara, esse Capitão America e Avengers tinha pra NES também. Tinha. Alguém? E lógico, era bem melhor, né? Com certeza. Eu não sei se alguém chegou a jogar, mas, por exemplo, assim, foi falar do Batman, tinha os Batman de Super Nintendo de NES, que eram bem fraquinhos, tinha um Batman e Demolidor, que era um jogo clone do clone, daqueles jogos bem de camelozão mesmo, e tinha jogo do... que mais aí? O Justiceiro do Flipper, que era o Justiceiro e o... E o Nick Fury, né? Falando de Batman ali, relembrando, a gente já falou do jogo do Batman que era baseado no desenho dos anos 90, né? Uhum. Mas tinha um jogo anterior que era pro Mega Drive que era bem bom, cara, que agora eu não sei, era baseado em um dos filmes, mas eu era acho... Era o Batman Returns. Era bom. Mas esse aí era bom, não era? Não era sim. Bom. Sim. Era legalzinho, pô. O primeiro filme do Batman, daquela quadrilogia que acabou mal, é Batman, né? Batman. E o outro é Batman Returns. Batman mas espera, foram só esses dois do Tim Burton, é considerado isso. Uma quadrilogia? Não, é assim, né, teve quatro filmes ali que eles mais ou menos consideraram a sequência e tal. É, porque não reconta o início e tal, dá a entender que é o mesmo Batman. Isso. Pra mim aqueles dois Batman são de uma coisa separada por serem do Tim Burton, terem aquele visual, aquela música do Danny Elfman, é uma coisa que... Mas os outros imitam, cara. Mas sei lá, tem o Val Kilmer... A viadagem dele, sabe... A viadagem vai dele é colocar mamilos, saca? Na roupa pois do George Clooney. Pois é, cara, mas teoricamente era pra ser tudo a mesma parada. Mas assim, ó, esse jogo do Batman que eu jogava, cara, era bem massa. Apesar de ser aquela velha história dos jogos 16-bit que a gente jogou na infância... Provavelmente eu não passei da segunda fase e fiquei jogando infinitamente a primeira e segunda fase. É Returns, é Batman Returns? Tu retorna pra primeira fase. Não é Batman Repeat, é Batman Returns. Pô, é engraçado como os jogos nessa época, o port de Mega Drive e de SNES eram completamente diferentes. O Batman Returns do SNES é bem diferente do Mega Drive. Porque muitas vezes eram empresas diferentes que faziam. Diferente. Inclusive, ali no começo eu esqueci de comentar um dos primeiros jogos que a gente falou, acho que o Maximum Carnage, cara. É da famosa LJN, que o Ocanha sabe quem é. Essa publisher famosa dos anos 80 e 90. A LJN, que tinha um símbolozinho do arco-íris. Essa LJN publicou muito jogo ruim, cara. Assim, ó, eles fizeram muita cagada, é foda. Mas enfim, alguma vez o cara tem que acertar na vida, né? Mas ela fez o do Mega ou ela fez o do Super Nintendo? Porque o do Super Nintendo ele tinha Mega. Um boneco maior. Não, o do Super NES. O do Super NES era muito esquisitão. Ele tinha um boneco maior, tu olhava assim, o Batman era duro, cara. Tipo, Batman monolítico, assim. Era muito esquisito, sei lá. Limitações da época. Não, mas eu falei que eles publicaram o Maximum Carnage, tá? Não é o Batman. Mas ele fez o segundo... Ele fez a continuação, aquele que eu falei que o gráfico é feio pra caramba. Continuação do que tu tá falando, Canha? Tá falando do Maximum Carnage, certo? O Maximum Carnage teve um segundo jogo. Ah, tá. O segundo jogo dava pra jogar em dois ao mesmo tempo, que o primeiro não dava, porque eu e os meus irmãos, a gente se matava pra jogar esse jogo. Chegou o ponto, eu tinha aquele cartucho vermelho e eu escondi ele na gaveta das minhas cuecas pra jogar sozinho. Entendeu? Caralho. Bicho, hein, cara? Por isso que tu é assim hoje. Exatamente. Só deixa eu complementar uma coisa aqui. O Batman Returns eu consegui fechar, cara, no SNES, quando eu era novinho. Ah, Jonas Fechador. Foi o único game que eu tive que eu tenho a lembrança de ter fechado, cara. O único game da vida é que tu fechou. Não. O único game assim de super-herói, porra. É, tu foi muito específico, né, cara? Fui, eu dei uma macalhada, mas tudo bem. Mas esse vídeo Batman Returns, eu me lembro, cara, muito bem, cara. Esse vídeo que eu botei pra vocês é o comecinho ali do Batman Returns, do Mega Drive, do Sega Genesis, e aquela animaçãozinha do começo, eu lembro assim, a gente, criança do interior do Rio Grande do Sul, ia a Porto Alegre, nossa, eu tenho que ir no shopping pra ver os videogames. E tal, porque no, sei lá, não tinha loja de videogame no meio do mato lá onde o cara morava. E eu, assim, ó, frame rate super baixo. E aquela animação de início vem o Coringa e tira a mulherzinha, da mulherzinha cai do prédio e tal. Muito marcante mesmo. Eu não cheguei a jogar muito esse jogo, mas ele é um jogo, sei lá, importante do Mega Drive, mas com vários problemas. Então, olha ele, hoje eu acho que ele é injogável pelo frame rate baixo e a qualidade gráfica. Talvez pela jogabilidade também. Cara, que isso, eu tô olhando as fotos aqui, eu não lembrava que talvez ele era tão seja feio, melhor não, nunca mais olhar ele na vida. Pois é, cara, eu tinha uma imagem dele ser maneira, saca? Ser bonito. É, mas esse era o problema na época, né? A imagem é o que o pessoal faz. O do Super Nintendo era mais bonito, só porque ele era todo esquisitão. Ô, Luiz, agora nessa parte que o Ocanha entrou no meio da frase, tu bota um barulho de faca, assim. Não, brincadeira, eu só ia dizer que é que nem hoje na E3, né, Watch Dogs 2012, oh meu Deus, melhor jogo do mundo, aí Watch Dogs lançamento, tá, não quero nem ver, tá ligado, tipo, foda-se, fica aí, sabe. Oh, o Batman pegou. Returns do Super Nintendo é da Konami, tá. Cara, esse jogo era ruim pra caralho. Cara, a gente tá falando de todos os Batman de 16-bit, fala do Batman Forever, aquela coisa maravilhosa. Fala aí. Mas esse jogo era ruim pra caralho. Pô, cara, eu tipo assim, era o mais próximo que a gente conseguia chegar do Mortal Kombat Mythology, saca? Porque não tinha PSX, que eu queria jogar um jogo do tipo, eu jogava Batman Forever, cara. É o mesmo estilo, é tipo, fotinho dos caras de verdade, aquele CGzão, Jogabilidade maravilhosa, você tinha que apertar um botão pra virar de lado. É, ele tinha uma jogabilidade toda esquisita, tinha comando que tu fazia no Select, cara. Que tipo sim, de jogo sim, usa o cara. Select? Porra, como é que você vai apertar o Select e o direcional ao mesmo tempo, cara? Você tem que atravessar a mão no controle todo. Não, cara, não, muito, muito errado aquele jogo, cara. E tipo assim, ele não era nem um pouco intuitivo, não te dizia o que você tinha que fazer. As fases eram meio tipo labirintos, assim, e você tinha que ficar pulando pra cima e pra baixo. Só que não era tipo você pular, tipo, um jogo de plataforma. Você pulava, tipo, mudando de lane mesmo. Tipo Fatal Fury, sabe? Bizarro ele, bizarro, muito bizarro, muito bizarro mesmo. Mas tu via nas revistas as fotos, você fala, caralho, esse jogo deve ser muito foda. Não sei se vocês chegaram a ver na, tipo, Super Game Power, Ação Games da vida, ver a foto do jogo e falar, cara, esse jogo deve ser muito maneiro. De qual mesmo? Sim. Era do Batman do Super Nintendo? Batman Forever. É, o Batman Nintendo. Forever. Cara, eu colecionei Ação Games por um tempão, cara. Eu tenho uma coleção que foi até o PlayStation 2 e começou na edição número 4. Aí entra 4 e 50 picadinho. Então eu sempre olhava, cara, esse jogo deve ser animal. Tu pegava pra jogar... Ah, ok. E tinha um aspecto feio, por exemplo, assim, gráficos de primeira geração de Mega Drive. O primeiro jogo dos caça-fantasmas do Mega Drive. Cara, aquele jogo é animal. E na revista era feiaço, assim, era aquele negócio que eles tiravam pra tirar foto da tela, eles ligavam a luz de uma sala pra tirar foto sem flash. Então tinha aquele aspecto meio lavado nas fotografias da revista. Massa pra caramba, nostalgia total. Esse Batman, meu Deus do céu. Cara, esse Batman aqui parece até aquele do seriado antigo que passava na TV, tá ligado? Mas que usaram os mesmos personagens, cara. Não sei de onde veio esse, sei não, cara. Puta que pariu, cara. Tipo, a animação dos personagens do Batman ali, meu Deus, cara. Bicho. Cara, tá muito. Como é que é o nome daquele do ator que fazia do o Batman West? Antiga? Uhum. Puta que pariu, cara. Me lembrou isso, barriguinha, velho. Barriguinha, barriguinha. Só faltou a Feira da Fruta, né? Alguém jogou esse jogo? Spider-Man vs. The Kingpin? Eu joguei, esse foi o primeiro jogo do Mega Drive do Homem-Aranha, né? Eu acho que é, cara, sei lá, eu joguei muito essa parada também. Pô, esse jogo era muito legal, cara, tá louco. Mas eu tava vendo aqui de novo, é muito... Ah, eu joguei, cara, muito foda. Cara, esse jogo é muito André, massa, peraí, assim, ó, tipo, tu tava vendo no YouTube. Daí tu recortou e fez um print screen pra mandar pra gente. Uhum. E tu acha isso mais fácil do que mandar o link do YouTube pra mim poder ver, cara, pra mim poder ver em movimento? É que eu queria captar essa expressão do Kingpin ali. Do Kingpin, cara, porque, cara, tá um troço tão bizarro, tão meme, assim, sabe? É, porque o Kingpin... Meio realista, meio escroto. Mas é porque, assim, ó, o Kingpin, ele é o vilão principal do Demolidor. Sim. E ele, na verdade, na série animada, ele era o vilão da série animada. É, pode crer. Mas assim, eu Canha, até nos... Nossa, eu tô gaguejando, cara, no outro cast também foi um monte. Mas assim, Canha, o que eu lembro também de HQ do Homem-Aranha, tem bastante interação com o Kingpin, sabe? Não é um incomum. Sim, é porque é Nova York, né? Que na verdade o Kingpin, como ele é um vilão do Demolidor, o Demolidor não é Nova York inteira, é só Hell's Kitchen, é só um pedacinho. Sim. Então tem essa coisa, assim, o Kingpin é bem importante, sim, na história. Eu tô vendo esse vídeo do Batman Forever do SNES. Senhor Jesus, agora eu entendi por que a analogia com o Mortal Kombat Mythologies. Cara, que negócio bugado. Caralho. Inclusive... Ah, caralho. Tô falando, pô. Não tinha visto o vídeo. Ó, tem um jogo que eu quero citar, não é o jogo que eu quero falar. Eu nem terminei de falar da porra do Kingpin bolado. Ah, perdão, volta lá. Não, eu não sei se vocês lembram que até dava pra voltar no apartamento do Peter Parker, né, nesse jogo, cara, que tu, tipo, no iniciozinho, assim, tu podia subir no prédio e entrar no teu apartamento, assim, daí tinha, tipo, um apartamentinho abandonado, assim. Não sei se era nesse jogo, cara, mas dava pra... Tinha um jogo do Homem-Aranha que era esse, que dava pra fazer isso. E era legal também ver como o gráfico era precário e essa trilha sonora tosca do Mega Drive do início, assim, dá até uma depressão só de ouvir, cara. Pois é. Porque não, o Maximum Carnage... dá uma nostalgia bizarra, assim, mas meio impossível você estar chorando, assim, tá? O Maximum Carnage já tinha uma... Dentro das limitações do hardware, era uma versão que era rock, era muito massa. Era muito massa, muito massa. Cara, vendo o Batman Forever ali, não é um jogo que eu joguei, eu não conheço. Eu vi os malucos jogando na Lan House da época, que era a locadora. Alguém jogou um jogo foda de Super Nintendo chamado aquele jogo do Fantasma? Sabe, o Fantasma, aquele espírito que anda, aquele cara roxo. Foda, né, cara? Não, o herói eu sei, mas o jogo não. O herói eu conheço. É, o jogo eu não conheço também. Não conheço. Já abri aqui, Phantom 2040. Cara, isso. Eu joguei um jogo que eu gostei muito, que era o Spawn. Do SNES, cara. Aham. Uhum. Eu achava muito maneiro, cara. Tinha um contador, igual do quadrinho, tudo bem maneiro, sabe? Sim. Cara, esse jogo do Fantasma, ele era tipo um Metroidvania, até onde eu me lembro, de ter visto os caras jogando, e ele é baseado naquela série, uma série meio futurista, mas o jogo é muito foda, o jogo é muito foda mesmo. Bonito, tinha um desenho bem futurista, nessa estética meio magricela, assim, não é nisso que é baseado? É, era disso aí, porque o Fantasma era plataforma um herói... disso aí? Super Nintendo. É, Phantom 2040? Isso. Porque ele era um herói bem antigo, né? Eu acho que ele era da década de 30, 40, esse cara, não é? É. Sim. É, ele não é antes do Batman, até, esse cara aqui. Eu acho que é. Ele tem umas características... Eu acho que ele é até mais antigo Sombra, que o Batman. O Sombra eu sei que é antes do Batman. Então, foi o que eu disse, antes do Batman. Isso. Mas ele tá falando do Fantasma. Eu acho que o Sombra eu sei que é, o Fantasma eu não sei. Ah, o Sombra? Quem é o Sombra? O Sombra é o cara da máscarazinha, que é meio noir, sabe? Não, tô ligado. Que usa pistola, que usa chapéu, que tem um filme com o Alec Baldwin. É, o Sombra é meio no estilo do Fantasma. Eu acho que é uma HQ. O Sombra é um desses heróis bem antigos mesmo, das revistas mais antigas que tem, assim. É. Uhum. Pelo que eu ouvi falar, o Batman é totalmente inspirado nele, assim. Tá, o Sombra não é o Spirit? Eu ia falar, cara, fiquei na dúvida, assim, ó. Não, o Spirit é aquele do Will Eisner, que ele é um detetivezão, né? Tá, então, é porque eu tava misturando esse daí, eu coloquei Sombra, Will Eisner aqui e deu esse cara. Tu botou o Will Eisner, né, mas não é ele. Sim, não, é porque daí ele acabou fazendo. Ele parece o Alucard, esse Sombra, tu botar Sombra... Parece Helsing. É, o sobretudão e tal, né, o vermelho. É maneiro, Sombra é maneiro. Maneiro, da hora mesmo. Ele parece Mandrake, que era, cara, do Fantasma. Cara, quem é o Fantasma cuspido escarrado é o Pantera Negra, cara. Foda, é o, né? Verdade. É a mesma parada de que passa de pai pra filho, que é o protetor daquela área lá e tal. Mas é só que o Fantasma é branco, saca? É bem... Tipo, você para pensar, um cara que é da África lá, tudo pra ser um negão é um branco, saca? Que meio preconceituoso a parada. Ele, tipo, Pantera Negra é negão, fica mais maneiro, né? O Fantasma é de 1936, tá vendo aqui na... Wikipedia. Ah, e teve um filme, ou ia ter um filme do Fantasma, eu acho que teve esse filme. Tem um filme, cara. Com aquele cara, o Billy Zane, isso mesmo. Billy Zane, Catherine Zeta-Jones, maravilhosa. Sempre, né? Caralho. Alguém viu esse filme e prestou, porque a foto dele com o uniforme não tá muito legal, não. É legalzinho, filme, cara. Eu vi esse filme. É, eu vale gostei quando era criança, mas não entendi porra nenhuma, provavelmente. Não é tipo uma obra-prima, assim, Cannes vai aplaudir de pé, mas é maneiro. Eu lembro que eu vi esse filme do Sombra no mesmo dia que eu tinha alugado a fita cassete do Congo. Lembra do filme Congo? Sim. Qual filme, né? Macacos, né? Dos macacos. Do Sombra ou do Fantasma? Do Fantasma. Eu falei Sombra, não sei. Isso, falou. Desculpa, é o do Fantasma, esse aí, do Alec Baldwin. Eu tinha alugado no mesmo dia o filme do Congo, dos macacos. Tá, mas o Sombra é do Alec Baldwin, Fantasma é do Billy Zane. Cara, porra, no final do podcast, Billy Zane. Lembra aquela saga Amálgamas? Saca, que o nego faz Amálgamas de vários personagens? É. Eu li isso aí podcast, na época... No podcast vai ser um Amálgama, cara, do Sombra. Cara, na época eu fiquei hypado por essa revista, e eu acabei viajando pros Estados Unidos na época, e comprei a revista original lá, sabe? Daí eu tava empolgadaço, cara... Foi uma das primeiras vezes, pô, eu era bem novo na época, tipo, o cara lia qualquer coisa e gostava, sabe? Uhum. Foi a primeira revista que eu me lembro de ler, que eu me dei conta e falei, caralho, isso aqui é uma merda, cara. Isso aqui é uma bosta de revista, cara. Aí, tipo, porra, nem... É sério, eu não consegui terminar de ler, assim, ó, eu li, daí eu tava quase, sei lá, na metade parei, daí tentei ler de novo e não consegui, cara, e larguei, tá lá em casa, só guardei mesmo porque... Eu não sou muito de me desfazer, porque fica pra coleção, mas... Puta, cara, é muito ruim a revista. Qual é a revista? A Amálgama. Aí, tipo, misturava os heróis da... Aquela da Marvel e DC, né, Luiz? Tá falando... Ah, pode crer. Ah, tipo, é o Wolverine e o Batman. Daí é uma desculpa esfarrapada, cara. Cara, pior não, ainda. É galhofa no nível... É galhofa... É assim, ó. A coisa já anda mal, mas os caras se esforçam, cara. Puta. Não. Essa imagem do Wolverine... Wolverine e Batman aqui, a galera se gozou toda... Olha só, cara, que porra. Faz Azazel, né, cara? Que coisa exagerada, cara. Que coisa exagerada. Caralho, meu. Que merda, meu. Meu Deus, ah, cara. Na capa do podcast aí, eu tô votando pro Amálgama aqui e pra cara do Kingpin também, eu acho que... E curiosamente, por exemplo, assim, o meu jogo 16 bits que eu queria citar, 16 e 8 bits eram ports. Então, eram ports da. Tipo, tinha o jogo de arcade das Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja surgiu como um quadrinho, eu não acompanhei os quadrinhos, mas vi aquela série que passava na Globo. Tinha fantasias sexuais com a April O'Neil, né? Quem aqui? e no fim das contas, tipo, até os primeiros jogos que surgiram eram pra Super Nintendo. Teve aquele jogo do arcade que dava pra jogar em quatro, cada um com uma tartaruga. Cara, isso era a coisa mais massa do universo. Quando a gente saia da roça pra Porto Alegre. Quando saia da roça pra Porto Alegre, o cara pensava, eu tenho que jogar aquilo. Pena que eu não tenho nenhum amigo. Eu vou ter que jogar com esses meus irmãos. Que são mais novos, são os bosta, não sabe apertar os botões, mas vai, bota as fichas aí, vamos morrer todo mundo junto. E aí acabei jogando muito. O do NES na casa de um amigo, que era tipo um port downgrade lá do jogo de arcade, na casa do meu primo. E o do que eu joguei mesmo foi o do Mega Drive, que era o Hyperstone Heist. Era um jogo exclusivo do Mega. Nossa, esse usava... eu joguei demais! E eu tenho a fita! E eu tava esse jogando jogo esses dias, é maravilhoso! Cara. Esse jogo é maravilhoso! E pra mim ele mostra... Claro, a gente fica em encheção de saco de Super Nintendo e Mega Drive direto, mas ele mostra por que o Mega Drive era melhor em termos de hardware pra jogo beat'em up, na minha opinião. Porque ele conseguia ser melhor que o Turtles in Time do Super Nintendo. Ele tinha um negócio, sei lá, mais parecia embalado em saco plástico, tudo muito colorido no Super Nintendo, e a paleta de cores limitada do Mega Drive dava exatamente o tom que um jogo de Tartaruga Ninja tinha que ter. Quando as Tartarugas Ninja começaram a entrar em declínio na década de 90... O Tartarugas Ninja 5 era um jogo de luta um contra um, pra também tentar salvar usando isso que o Raul falou, o que era moda na época, era um jogo de luta. Oh, tá, esse que tu tá falando um contra um era o Tournament Fighter? Isso, que era o 5, que inclusive... Esse eu posso citar muito bem, que era muito melhor no Super Nintendo. Que, não querendo funcionar, nem fazendo bagunça, nada, sério mesmo. No Super Nintendo era muito mais fluido o game, não sei se é porque o Street Mas Fighter eram, já tava avançado três... e tal... Eram três desenvolvedoras diferentes. Tinha pra NES, tinha pra Mega. Uhum. Era tudo diferente, então... Justo. Não, cara, mas deixa eu mencionar aqui que eu joguei tanto do Mega Drive quanto do Super Nintendo, cara. E, tipo, curti os dois da mesma maneira, tá ligado? Quer dizer, da mesma maneira, não. Eu achava do Mega Drive muito travado, cara. Mas, enfim, continua aí, Canha. Só queria colocar aqui... Aí o Vito falando, puta, o Tournament Fighter dos Tartarugas Ninjas, que era animal. Quantidade de personagem não tinha nem o que falar, né? Era quantidade de personagem inventado, aqueles personagens que tu não tem a menor ideia de onde é que tiraram aquele puto. Então era meio... era dos quadrinhos. Tinha boa parte dos quadrinhos. Inclusive tinha uma mulherzinha que era a líder mulher do clã lá do pé, dos ninjas. O nome dela é Karai. Eu fico pensando, que massa ter uma mulher. Ou seja, tava no jogo de luta, mulher, não era mulher. Era um Karai. É o mesmo cara que fez os nomes do Star Wars, cara. É um brasileiro aí que faz todas as empresas. Controlando todos os bagulhos. E esse Tartarugas Ninja foi massa que... Só uma coisa, Luiz. Vai. Esse Tartarugas Ninja foi massa porque eu peguei ele... como eu falei, eu tenho o cartucho Mega Drive e não faz pouquíssimo tempo eu sentei pra jogar com o meu irmão. Em dois, e a gente tava debulhando o jogo, tipo, passando de fase e tal. Ah, vamos fechar. E o jogo deu tilt, cara, que é como eu chamava na época, quando bugava, né? Deu tilt, cara, parou tudo. Não tem save, não tem nada, tá ligado? Fast road, nada. Foi muito nostálgico, cara. Caraca. Pô, cara, quando dava um bug nessa época, era um desespero, né, cara? Tinha um, cara, que é Tartaruga Ninja contra Battletoads, cara. O Ninja era a operação que o nego chegou, cara. Tinha Double Dragon, eu acho que era Double Dragon. Ah, é Double Dragon, falei uma merda, tá certo. É. Tá certo. Eu tava achando estranho, mas... Porque na real pegaram e fizeram os bonecos do Double Dragon bem pequenininho pra colocá-lo no Battletoads e é um negócio meio esquisito. Não é legal aquele Battletoads, não, cara. Pra mim, pelo menos... Ah, eu agora a gente sabe que a gente tem que cuidar, porque sempre com o Luiz, eu lembro de um jogo, pode ser coisa da cabeça dele, tá ligado? É, confundi. Essas amálgamas aí, ó, que tá confundindo a minha cabeça. Ah, eu não tô falando uma merda absurda, não. Ah, lá vem. Eu sabia que eu não tava falando uma merda absurda. Tem desenho disso. É um desenho, tem desenho, tem episódio que aparece no Battletoads. Sério? Caralho. É. Cara, agora os caras foram longe, cara. Os caras foram longe. Desenho e brinquedo de tudo, né? É. Mas eu acho que é por causa da... É, exatamente. Tem, na sexta temporada, episódio 5. Eles não sabiam mais o que fazer. Exatamente. É. Mas eu acho que assim, os jogos eram da Konami. Dessa. Os jogos todos eram da Konami, né? Então... O Battletoads era da Konami, né? Então... Cara, o Battletoads, ele... voltou a existir, cara. Era legal. Pois é, o Battletoads ele começou no videogame, né? Ele não foi adaptado de nada. Não. É. Lembro. Era um jogo da fase da moto que era difícil pra caralho. O jogo vinha super feliz, assim, você fazia tudo, você, caraca, o jogo é maneiro. Pezão, mãozão, de repente vinha a fase da moto e acabava a alegria do jogo. Cara, e pra gente terminar esse bloco, tem um jogo que eu quero falar que a gente não pode esquecer, que é o jogo pra Super Nintendo do Spawn, cara, que é outro jogo aí que eu tenho o cartucho original. E, pô, Spawn foi uma das HQs mais marcantes pra mim, foi uma revista que eu comecei a acompanhar realmente quando ela foi lançada no país, sabe? Eu li a revista Herói na época, olha só, quem é que lembra aí? Eu lembro, eu tenho várias. Clássico. Cara, 10 revistas, 9 a capa do Cavaleiro do Zodíaco. Spawn junto com Mortal Kombat, cara, foi a minha introdução ao mundo da violência, tá ligado? Nossa. Spawn, eu lembro que tinha um Spawn amigo que foda. Tinha as primeiras anos 90 em casa, total, cara. Né, cara? Mortal Kombat e Spawn. Mas tinha um amigo que tinha coleção dessa revista em casa, cara, sei lá, acho que as 16 primeiras, quando tava saindo no Brasil e eu olhava aquilo e eu, caralho, cara, que gibi massa pra caralho. Então, era bem, bem diferente do que tinha na época, eu acho. Não, cara, e assim, quando começou a ter o Greg Capullo desenhando, cara, ficou absurdo. É, foi muito foda. E não, e assim, eu comecei a ler a revista Herói, obviamente por causa das capas de Cavaleiros do Zodíaco. E logo no começo, se não na primeira revista, eles anunciaram, olha, tá vindo a HQ mais foda do mundo pro Brasil, que era Spawn, né, cara? Que era a HQ que foi aguardada por causa de... Tava na moda, a Image tinha saído, né, cara, tinha surgido. É, por conta de toda a fama do McFarlane, né? Então, basicamente, eu, quando vi que tinha o jogo e tal, eu quis jogar, e recentemente, com o meu hábito de colecionar jogos antigos, eu consegui o cartucho do Spawn. E, cara, o jogo é bonito demais. Pô, pra quem lia HQ na época, deve ter sido bem foda, quem pegou bem na época mesmo. Eu fui pegar mais por agora. Só que o jogo é super difícil, cara. Mais um jogo aí que eu não vi a terceira fase ainda, sabe? Tô lá. Na verdade, eu não sei se eu cheguei, acho que na terceira, que o boss é o anti-spawn. O cara que é o Redentor, né? Redeemer, isso. Redeemer. E, cara, ele isso, é muito foda. Chato, cara. Eu não consegui passar daquele desgraçado, cara. O Todd McFarlane, ele desenhava Homem-Aranha também. Eu sei que a, sim, capa, exatamente, do, a capa do Spawn é altamente o Venom, o simbionte do Venom. Cara, então, ele é uma mistura de Venom, Motoqueiro Fantástico e Super-Homem, cara. Foi os caras que ele desenhou, foi os caras que o Todd McFarlane desenhou. O Todd McFarlane é muito foda, cara. O único defeito dele era ser amigo do Rob Liefeld, né? Nossa, o Rob Liefeld é o pior que de todos. Não, pô, mas era todo mundo ali, cara. Rob Liefeld, Jim Lee, aquele maluco que faleceu agora, do Phaton, era todo mundo amigo, cara. Tá, mas peraí, eu tô vendo o jogo de Super Nintendo aqui do Spawn, era uma cruz então de Motoqueiro Fantasma, Homem-Aranha, Super-Homem e Dalsim, porque ele dá o parafuso do Dalsim também. É, pois é. Aí de câmera lenta, né, cara? É. Não, mas cara, é um jogo bem animal, assim, tipo, o boneco do Spawn ali, o personagem dele ficava bem grande na tela, ele tem essa coisa do marcador de energia dele, que foi uma coisa bem do começo da revista, que logo depois foi abandonado, né? Porque não tinha como sustentar, mas é muito bom, cara. É muito bom o jogo mesmo, vale a pena jogar. Pô, as animações dele, ele fica apoiado na beirada da parada aí, ele fica inclinado, ele faz... Tem golpes pra caramba, né, cara? Solta magia, teleporta, voa, faz a porra toda. Muito maneiro. Uhum. E tem os personagens, os inimigos clássicos, todos, né? Eu sei que eu vi o filme, assim, o que eu mais sei do Spawn é um filme. O filme é meio... meio. Eu tô sendo generoso. Hoje em dia eu acho que seria um filme legal, generoso. Porque eles poderiam fazer a capa o filme todo, mas... Cara, hoje em dia eles podiam fazer um jogo do Spawn, assim, no, nos, sim, moldes do Batman Arkham City, Arkham, assim, City, sabe? Sim, sim, com certeza. Fazer aqueles becos foda, lá. Ia ser aberto, foda, né, cara. Porra. Porque eu fui pegar o quadrinho, cara, depois que já tinha passado a febre toda, depois que todo mundo já ter lido, eu fui começar a pegar no sebo, tá ligado? Nossa, cara, eu peguei na época, sério? Jonas, eu tenho todas. Assim, ó, cara. Eu tenho todas as revistas brasileiras, porque ele parou de ser publicado no Brasil na época pela Abril, aí depois foi pra outra editora que durou bem pouquinho tempo, assim, e aí nunca mais teve Spawn no Brasil. E atualmente eu nem sei a quantas anda, se tem revista, se não tem e tal. Eu procurei algumas revistas naquele aplicativo de HQ que tem pra tablet, né, que é o Comixology, que é muito bom, e tem algumas séries, só aquelas minisséries relacionadas ao Spawn, né, não tem a revista regular, assim como tem X-Men e tal. Eu não sei se ela não existe mais ou o que aconteceu com a revista, mas... Cara, eu achava muito foda, assim, era uma revista muito boa, e o jogo podia até ter tido alguns jogos aí pras gerações depois, mais novas e tal, mas o jogo de Super NES foi bem legal mesmo, cara. Sim. Correspondeu mesmo. Teve até um Spawn depois pra Dreamcast Play 2, mas... Ah, esse aí eu acho que eu não cheguei a jogar, e o Spawn saiu num Soul Calibur, eu acho, cara, uma maluquice, sim, dessa. Sim. É. Como? Maneiro. Que os caras adoram medieval, fazer, né? Spawn medieval saiu no... É, no tipo, Yoda 2. No Soul Calibur, né, cara? É tudo a ver, sabe? É, que nem o Kratos no Mortal Kombat, né? O Freddy Krueger, essas paradas, mas assim. O Kratos sempre foi da mitologia do Mortal Kombat. Tu que não sabe nada. Lógico, pô. Tá maluco? Meu Deus, cara. Alguém jogou um jogo do Hulk pra Mega Drive, que quando tu tava com pouco life tu virava humano, assim, era um monte de gente tentando te matar, assim, tipo... Eu joguei. Esse jogo é muito legal, velho. Se não me engano, eu joguei até no Master System esse jogo aí, cara. O massa, o que eu acho mais massa do Jonas é assim, o Mega Drive é uma merda, mas o Master System jogou tudo, né? Não, mas o Master System é massa pra caralho. E, cara, vocês falaram, eu lembrei de uma parada, cara, eu tenho que falar, cara. Eu joguei um jogo do Flash de Master System, que era muito maneiro, cara. No começo do cast eu falei, porra, ninguém jogou Flash, cara? Ele falou. Cara, é animal, cara, o Flash. Muito foda, eu joguei, cara, eu tinha essa fita, cara, perdi, cara. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, nossa primeira conversa sobre os jogos de super-heróis nos videogames. A gente acabou focando mais na era de 8, principalmente 16-bits, alguma coisa dos jogos mais recentes. E a gente vai programar aí um segundo podcast, porque tem muita coisa para falar. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem no post pra gente saber se vocês gostaram, quais jogos desses que vocês jogaram, qual que vocês não jogaram, quais que a gente esqueceu. e a gente se encontra no próximo Save Point Podcast. É isso aí, pessoal. Valeu pra todo mundo que participou. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu. Aí. Aí. Pô, ficou da hora, cara. Eu gostei desse episódio também. Me deu muita nostalgia no meio, cara. Uhum. Cara, esse Batman Bia, onde é que eu só digo uma coisa. Way too long I've tried to be what I could never be. For too long you rolled the dice, but you can't control me. Yeah.